Eu topo todo mundo, sou a sensação. Turbação. Tô no comando, nada me segura. A vida é uma festa, sinta a frescura. No topo do mundo vejo o sol brilhar. Com um copo de champanhe deixo tudo pra lá. Diamantes no pulso, ouro no chão. Os ricos brilham, essa é a nossa canção. No som do grave o mundo gira sem fim. Com o poder na mão tudo é assim. Tudo é assim. Sente a brisa leve, o ritmo é o que conta. Dançando com a noite, a gente nunca se desmonta. O dinheiro flui, o luxo não para. Viva cada momento como se fosse a última festa rara. Esbanja o dinheiro, a vida é uma brisa, poder e riqueza na palma da mão. Dançando rindo, sinto a vibração. No topo do mundo, sou a sensação. Esbanja o dinheiro, a vida é uma brisa, poder e riqueza na palma da mão. Dançando rindo, sinto a vibração. No topo do mundo, sou a sensação. No meu império, a festa é constante. Música, estilo, ritmo é vibrante. A cidade inteira me observa do alto. Com um sorriso no rosto eu dou o salto. Nos clubes, na rua, tudo é exagero. Brisa na mente, eu sou o verdadeiro. As luzes piscam, o champanhe voa. A vida é um espetáculo, não há nada à toa. Sente a brisa leve, o ritmo é o que conta. Dançando com a noite, a gente nunca se desmonta. O dinheiro flui, o luxo não para. Viva cada momento como se fosse a última festa rara. Esbanja o dinheiro, a vida é uma brisa, poder e riqueza na palma da mão. Dançando rindo, sinto a vibração. No topo do mundo, sou a sensação. Esbanja o dinheiro, a vida é uma brisa, poder e riqueza na palma da mão. Dançando rindo, sinto a vibração. No topo do mundo, sou a sensação. E quando o sol nasce, eu continuo. A brisa é constante, o luxo é meu abrigo. Não importa o que digam, vou continuar. A festa nunca acaba, é só deixar rolar. Esbanja o dinheiro, a vida é uma brisa, poder e riqueza na palma da mão. Dançando rindo, sinto a vibração. No topo do mundo, sou a sensação. No ritmo da brisa, a festa é sem fim. Com poder e a grana, eu sou assim. Deixo a música me levar, o mundo é meu. Na brisa da noite, eu sou quem eu quero ser. E quando eu sou quem eu quero ser. No ritmo da brisa, a festa é sem fim. Com o poder e a grana, eu sou assim. Deixo a música me levar, o mundo é meu. Na brisa da noite, eu sou quem eu quero ser. No ritmo da brisa, a festa é sem fim. Com o poder e a grana, eu sou assim. Esbanja o dinheiro, a vida é uma brisa, poder e riqueza na palma da mão. Dançando rindo, sinto a vibração. No topo do mundo, sou a sensação. E quando o sol nasce, eu continuo. A brisa é constante, o luxo é meu apego. Não importa o que digam, vou continuar. A festa nunca acaba, é só deixar rolar. E o ritmo é festa.